caminho de Viseu. Indo eu, indo eu, a caminho de Viseu, encontrei o meu amor. Ai, Jesus, que lá vou eu, encontrei o meu amor. Ai, Jesus, que lá vou eu. Indo eu, indo eu, indo eu, a caminho de Viseu. Escorreguei-te-se um pé, ai, tanto me doeu. Escorreguei-te-se um pé, ai, tanto me doeu. Ora, sus, trus, trus, ora, sus, trus, trus, ora, das, das, das, das, ora, sus, trus, trus, ora, das, das, das, das, das. Ora, chega, chega, chega, mora a merda lá para trás. Ora, chega, chega, chega. Ora, merda lá para trás. Trás, trás. Ora, zuz, trus, trus. Ora, zaz, trás, trás. Ora, zuz, trus, trus. Ora, zaz, trás, trás. Ora, chega, chega, chega. Ora, arreda lá para trás. Ora, chega, chega, chega. Ora, arreda lá para trás. Indo eu, a caminho de Viseu. Indo eu, a caminho de Viseu. Encontrei o meu amor. Ai, Jesus, que lá vou eu. Encontrei o meu amor. Ai, Jesus, que lá vou eu. Vindo eu, da cidade de Viseu. Vindo eu, vindo eu, vindo eu, vindo eu, da cidade de Viseu. Deixei lá o meu amor. Deixei lá o meu amor. Muito bem, meu amor. Deixa lá o meu amor, deixa lá o meu amor, seu. Ora, sus, trus, trus, ora, sus, trus, trus, ora, das, das, das, ora, sus, trus, trus, trus, ora, sus, trus, trus, ora, das, das, das. Ora, chega, chega, chega. Ora, vem lá para trás. Obrigado. Mais uma vez um agradecimento ao Izu e até uma próxima oportunidade. Continuação dos excelentes sucessos que bem merecem e sempre gala atrás de gala, que é aquilo que a gente deve fazer.